Ficheiro 33, página 299, 45. Palácio de Belém, 11 de janeiro de 1890. Amélia chegava da missa quando viu uma caleche parar à frente do paço e um homem saltar de lá afogueado. Pareceu-lhe o Barros Gomes, mas que vinha o ministro dos Negócios Estrangeiros fazer ao palácio a um domingo de manhã. Ordenou que Isabel entrasse com as crianças pela porta do jardim e apressou-se a subir à sala onde estava Carlos. Barros Gomes esperava no corredor. Um dos criados fora chamar o rei ao atelier onde pintava. O ministro beijou-lhe a mão e Amélia percebeu que a mão que tomava a sua estava trêmula. O que se passa? Perguntou. O embaraço do homem era visível. Más notícias, Sua Alteza, disse na esperança de que Amélia não insistisse em saber mais. E a rainha não insistiu, fazendo conversa sobre o tempo e o frio que se fazia sentir, mas sem arredar pé. Ouviram os passos pesados e sem pressa do rei. Barros Gomes, espero que tenha boas razões para me interromper o domingo, comentou, dando uma palmada amigável nas costas do seu ministro. Sua Alteza, trago notícias urgentes. Homem, entre aqui para a sala. E a rainha dá-nos o prazer da sua companhia? Fechada a porta, Carlos voltou a insistir. Então diga lá. O ministro, nervoso, tirou da pasta um telegrama, enquanto foi dizendo, de olhos em baixo: a Inglaterra declarou guerra a Portugal. Os reis olharam-no estupefactos. E Barros Gomes repetiu: Sua Alteza, Inglaterra diz que se Portugal não desistir de ocupar os territórios entre Angola e Moçambique, dentro de 48 horas atacará Lisboa e Porto. Amélia não queria acreditar. Inglaterra, a ancestral aliada portuguesa, ameaçava fazer avançar a armada de Gibraltar sobre a capital? Apesar de estar consciente do jogo do gato e do rato que os países europeus, Portugal incluído, jogavam em redor da posse dos territórios africanos, fazendo e desfazendo alianças, nada explicava um ultimato. Nada justificava um ultimato. Carlos parecia ainda mais chocado do que ela. Orgulhava-se das suas boas relações com a Inglaterra. Copiava o seu modelo. E bolas, não estivera presente no jubileu de Vitória? Não era recebido na corte como um deles? Como é que era possível que nem a consideração tivessem de o avisar primeiro, antes de avançarem para uma chantagem como esta? Pegou no longo texto que o seu ministro lhe estendia e leu rapidamente. O que é que pedem concretamente? Perguntou Amélia, que se tinha mantido calada. Carlos voltou-se e leu: O que o governo de Sua Majestade deseja e em que mais insiste é no seguinte: que se enviem ao governador de Moçambique instruções telegráficas imediatas para que todas e quaisquer forças militares portuguesas atualmente no Xire e nos países dos Macololos e Machonas se retirem. O governo de Sua Majestade entende que, sem isto, as seguranças dadas pelo governo português são ilusórias. Mr. Peter ver-se-á obrigado, à vista das suas instruções, a deixar imediatamente Lisboa com todos os membros da sua delegação, se uma resposta satisfatória à precedente intimação não for por ele recebida esta tarde. E o navio de Sua Majestade, o Enchantress, está em Vigo, esperando as suas ordens. O que não diz aí é que a frota da Armada Britânica, estacionada em Gibraltar, já navega em direção a Portugal. Carlos tossiu, angustiado. Era rei há menos de 15 dias e caía-lhe um ultimato do seu mais fiável aliado no prato? Barros, dê-me uma hora. Vou telegrafar diretamente para a Inglaterra. Deve haver algum engano. Mas tanto o rei como a rainha e o ministro sabiam que não havia. A resposta da rainha Vitória era lacónica. Tão rápida, aliás, que nem Carlos nem Amélia duvidaram de que estava há muito preparada. Sua Majestade diz que o assunto está nas mãos do Lord Salisbury, o primeiro-ministro, e que não interfere em questões que dizem respeito aos superiores interesses do seu país, suspirou Carlos com o telegrama na mão. Amélia ouviu-o indignada. E se resistirmos às ordens? Revolta-me esta forma de fazer as coisas. Os portugueses vão reagir, Carlos. Vão considerar que o seu governo e o seu rei, pensou, mas não disse, é um fraco que se deixa intimidar por uma ameaça estrangeira, que nem luta pelo que é seu. Amélia, não me exaspere. Acha que não sei tudo isso? Acha que não me sinto traído por Vitória, por Bertie, por todos eles? Mas o que é que quer que faça? Me armem forte? Não obedeça às ordens e deixe a armada bombardear o país? Amélia mordeu o lábio e pensou: o rei não pode dispor assim das vidas das pessoas. Não pode enviá-las para a morte quando sabe que é só isso que as espera. Mesmo que. Sei perfeitamente que me vão achar um fraco. E pior, que muitos dos que sabem perfeitamente que não nos resta outra alternativa senão obedecer, vão fingir que não é assim e usar tudo isto contra nós. Mas o que é que quer que eu faça? Peça ajuda à França e à Alemanha, sugeriu Amélia. Já pedi, recusaram. Não querem meter-se em sarilhos por causa de nós. Convoquei o Conselho de Estado para as 10 da noite. Compreendo que o Luciano não queira que o seu governo, o seu partido, seja o único responsabilizado pela decisão. Decisão? Já tomou uma decisão? Chamar-lhe decisão dá a impressão de que havia opções. Entre poupar uma guerra que perdíamos em dias, perdendo as boas relações com a Inglaterra e os nossos territórios em África, ou ceder imediatamente os territórios que nem sequer temos recursos ou gente para ocupar, à escolha? Não havia, concordou Amélia. Já passava da meia-noite quando viu sair, cabisbaixos e silenciosos, os políticos reunidos de urgência. Foi procurar o rei e encontrou-o enterrado num cadeirão, o charuto aceso e um copo de whisky na mão, em animada conversa com o seu secretário. Arnoso dizia: depois de amanhã já ninguém se lembra disto. O que diz África a esta gente? Não tenha dúvida nenhuma de que entre os ingleses e os macololos, os portugueses percebem que se tomou a decisão certa. Amélia deu meia volta e não entrou. Se Carlos queria acreditar em Arnoso, que acreditasse. Ela estava mais do que certa de que tudo isso não se esqueceria em 2 dias, que os portugueses se sentiriam humilhados e zangados. Se ela não esquecia, porque haviam eles de esquecer. Não se surpreendeu quando viu que os jornais da manhã seguinte noticiavam em grandes parangonas o ultimato e vociferavam contra a cedência total de Portugal. Desprezavam as tentativas de esconder a derrota com a afirmação que constava da resposta à Inglaterra de que se queria ver resolvido o assunto por mediação e arbitragem. Amélia concordava com os jornalistas. Pouco queriam saber os ingleses dessas ameaças vãs. O que lhes interessava estava preto no branco. O governo de Sua Majestade vai expedir para o governo-geral de Moçambique as ordens exigidas pela Grã-Bretanha. Carlos, sentado à sua frente, lia outro dos matutinos lisboetas e comentou irónico: minha querida, os seus medos já são realidade. Dizem aqui que a culpa de tudo isto é do rei, que está combinado com os ingleses, que até se veste como o príncipe de Gales. Que maior assunção de culpa podia haver? Amélia empalideceu de tão zangada. E Carlos estendeu-lhe a mão. Não se enerve. É para isto que os reis servem, para levar com as culpas. Até os políticos têm esse bode expiatório. Vai ver que hoje mesmo Luciano de Castro se demite, como se ontem não tivesse concordado com a decisão que tomámos todos em conjunto. Amélia anuiu com a cabeça. Já aos 5 anos e meio, no convés de um barco, Percebera o que as multidões zangadas e os políticos cobardes eram capazes de fazer. 46. Palácio de Belém, 14 de janeiro de 1890. Os pais e os amigos tinham-lhe escrito, preocupados com as notícias que chegavam de Portugal. A insurreição nas ruas, o apedrejamento da casa de Barros Gomes, o assalto ao consulado inglês em Lisboa, de onde fora arrancado o escudo das armas britânicas para ser arrastado na lama, eram notícia em todos os jornais estrangeiros. Noticiavam como também se dizia que os manifestantes culpavam o rei, demasiado amigo destes falsos aliados, e a rainha, porque alegavam tinha de se comprazer às exigências inglesas, ou não fosse por lá que se exilara a sua família. Quanto aos políticos, nada diferente do esperado. Culpavam-se uns aos outros na tentativa de fazer alianças e ganhar votos. Luciano demitira-se, conforme a previsão de Carlos, que acabara de nomear António de Serpa Pimentel para formar um novo governo. O rei ainda tomou posição, devolvendo todas as condecorações inglesas recebidas a quando das suas visitas, e só Amélia sabia quanto lhe custava fazê-lo. Mas quando percebeu que o gesto não merecia mais do que umas linhas nos jornais, encolheu os ombros e preparou-se para continuar a viver. Amélia refugiou-se no seu diário. Não sei se admira a serenidade com que o meu marido é capaz de enfrentar estas crises, a capacidade que tem de não deixar que lhe roubem o prazer de um jantar bem servido, de uma caçada ou de uma volta de barco, se rotule este seu comportamento apenas de infantil. Hoje entrou pelo quarto de brinquedos dentro com um panfleto na mão. Vinha ler-me a mim e a Luís Filipe a marcha de protesto escrita por Henrique Lopes de Mendonça. Ao que parece, a música é de Alfredo Keil e cantam-na em todo o país. Sim, porque no Porto a revolta é tão grande que muitos dos comerciantes ingleses que lá vivem acharam por bem fugir. Já decorei uma parte. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. E se entende o refrão: às armas, contra os bretões, marchar, marchar. Decorei-a, porque a minha vontade, confesso, era ensiná-la aos príncipes e cantá-la na rua com aqueles que protestam.